Você olha para o céu, pensa em tudo que acontece. Sempre há algo que te entristece. É só pensar que o amanhã será melhor. Será melhor. São tantas coisas aqui e agora que tens vontade de ir embora da sua própria vida, de tudo em sua volta.